O verdadeiro guardião da Terra. Há muitos, muitos séculos, aparecia uma imagem estranhíssima no espaço, que era vista por todos os habitantes da Terra. Tinha uma forma bem arredondada, como se fosse a coroa de uma rainha. Não era feita de pedras preciosas, mas brilhava mais do que a coroa mais rica que alguma vez se viu. Esse seu brilho devia-se ao facto de ela ser formada por um conjunto imenso de cores muito vivas e brilhantes. Quando aparecia, ficava apenas algum tempo, como se quisesse ser apreciada por todos os habitantes da Terra, e logo desaparecia. As pessoas perguntavam-se: mas quem andaria a pintar aquele arco no céu? O que se sabe é que quando aparecia, era sempre aquela velhinha que corria anunciar a sua visita. Por esta razão é que era conhecido pelo Arco da Velha. Ora, um belo e curioso rapaz decidiu que haveria de descobrir o segredo daquele estranho elemento da natureza, que era como ele chamava aquele estranho arco. Seu nome era Isaac. Num lindo dia de primavera, saiu de casa com uma grande mochila com o que ia precisar. Comida, água, uma corda, uma lanterna, um relógio, uma bússola, fósforos, uma manta grossa para se tapar à noite e um casaco para o caso de ter frio. Era a única maneira de obter respostas às perguntas que não o deixavam sossegado um minuto só. Isaac percorreu vários e longínquos lugares. Se fosse hoje, diríamos países, chegando a estar em Itália e Portugal, na Rússia e Alemanha, e até para além do Atlântico viajou, pois chegou ao Brasil e ao Canadá. Logo na primeira terra por onde passou, um pequeno homem pareceu-lhe saber muitas coisas acerca daquela beleza que surgia no céu e respondeu desta maneira à pergunta do rapaz. Oh, é ali que ele aparece sempre! Apontando para a encosta de uma montanha. Lá dentro vivem seres diferentes, mas não é um diferente de olhos azuis, vermelhos ou verdes. São um diferente, mesmo diferente. O rapaz, curioso com o que estava a ouvir, perguntava: mas como são mesmo? Já alguém os viu? Já andaram pela terra? Disso não sei nada. Todos dizem por aí que não são anõezinhos, nem gigantes, e muito menos são como nós. E o cabelo, sim, porque eles têm cabelo, não nasce, nem cresce de nenhuma parte do corpo, muito menos da cabeça, que nem sabemos se eles a têm, mas a nenhum falta seu chapéuzinho. Os chapéus são todos iguaizinhos e com tantas cores que dizem que se alguém as quisesse contar, chegava a velhinho, sem conseguir contá-las todas. Como esta conversa não o convenceu, resolveu continuar a viagem. Enquanto comia alguma coisa no tronco de uma árvore que tinha sido rachada ao meio por um raio, num dia de muita trovoada, chegou perto de Isaac uma menina. Olá, eu sou a Heidi. Não te conheço por aqui. Eu sou o Isaac. Venho de longe e ando à procura de quem me saiba dar informações acerca de um arco colorido que nos aparece e desaparece aqui na Terra. Tenho muita curiosidade em saber o que é, porque nos aparece e como se forma. Ah, o Arco da Aliança! Mas têm-me contado que o seu nome é Arco da Velha, exclamou Isaac, muito confuso. Sim, mas aqui chamamos-lhe Arco da Aliança, elucidou o Ivy. Mas sabes porquê é que lhe deram esse nome? Eu explico-te, Isaac. No princípio, só apareciam no arco três cores, o vermelho, o amarelo e o azul. Foram as primeiras. E por brincadeira, experimentaram misturar-se entre si e deram origem a outras que conseguimos ver hoje. O verde, o laranja, o anil e a violeta. Ora, as primeiras ou principais resolveram distinguir-se das outras, nomeando-se a si próprias de primárias e a todas as outras de secundárias. Elas tinham o poder todo sobre estas. As secundárias não aceitavam essa condição e decretaram guerra, que durou muito tempo. Tempo demais! Todas elas acabaram por perceber que estavam a gastar o seu tempo de uma maneira muito má para ambas e declararam o fim da guerra, fazendo um pacto. Combinaram unir-se e ajudarem-se umas às outras para assim poderem continuar a brilhar sobre a Terra. Foi uma aliança de paz. Por isso é que hoje é o Arco da Aliança. O rapaz agradeceu à menina e despediram-se. Numa outra paragem, e depois de muito questionar as pessoas que ia encontrando pelas ruas e praças, uma mulher, já de muita idade, riu-se quando ele trocou os nomes e falou no Arco da Velha e aconselhou-o a ir ter com o mágico da corte do rei Mireianda. Mireianda? Que nome mais estranho! Comentou Isaac. Pois é, rapaz, mas todos já nos habituamos. O nome que os reis, seus pais, lhe deram foi Miranda. Mas ele cresceu a não gostar muito de gente que não é cá da terra e dava ordens aos seus homens para dizer a todos que por cá passavam para mirar, ver, apreciar e andar, ou seja, a seguir viagem. Percebes agora porque adotou o novo nome Mireianda? Assim que a idosa desaparecia rua acima, o rapaz, decidido no seu objetivo, saiu dali em direção ao castelo. Claro que não conseguia parar de rir à custa do nome do rei. Isaac foi, ao fim de algum tempo, recebido pelo mágico do reino, que lá ouviu todas as dúvidas do rapaz acerca do Arco da Aliança. O mágico e curandeiro da corte de Mireianda tinha fama de muito sabedor, mesmo nos reinos vizinhos. Pois é, meu rapaz. Começou o mágico com aquela sua voz, ora falando baixinho, quase silabando, como se achasse que assim os outros percebiam melhor o que queria dizer, ora usando um tom extremamente alto, como quem acha que tem a razão e a sabedoria toda, e ninguém pode ousar duvidar, ora uma voz rouca, própria de uma pessoa já cansada pela farta idade. Eu vou contar-te que, sozinho, descobri, depois de muitos anos de estudo e meditação, o Arco da Aliança é o lugar de todos os seres especiais que vagueiam pela Terra quando lhes apetece. Duendes, gnomos, unicórnios e até algumas fadas. Mas nem todas. Apenas podem lá morar aquelas que tiverem o poder de dar brilho às coisas. E já agora, alguém te contou porque é que o arco abraça tantos quilómetros de terra e quase se perde a nossa vista? Continuou o mágico em frente a um par de olhos esbugalhados, os de Isaac. Pois eu digo-te mais esta. Os serzinhos que lá vivem querem, muitas vezes, vir passear cá abaixo, à terra. Como só podem vir a escorregar arco abaixo, os seus pais, com receio que algo lhes aconteça, fazem o arco crescer para os impedir. Desta vez, Isaac achou que tudo o que saía da boca do mágico era muito ridículo e não acreditou numa só palavra, mas não teve coragem para o contrariar. Saiu e rapidamente seguiu a sua viagem. Não muito distante dali, avistou um músico que compunha uma linda música na sua guitarra. Aproximou-se e sentou-se a ouvir aquela melodia, encantado e deliciado. O músico percebeu a presença de alguém e virou-se. Desculpe, não o queria distrair nem que interrompesse a sua magnífica interpretação. Desculpou-se Isaac, bastante aflito. Está descansado, rapaz. Eu recomeço. Basta meter por perto da vista e do coração o arco-íris que a música acontece. O arco-íris? O senhor quer dizer o Arco da Aliança ou o Arco da Velha? Não, é um arco das cores infinitas e é por isso que os músicos e todos os artistas lhe puseram o nome de Arco-Íris. Eu explico-te para que percebas o sentido que ele tem para nós. puxou o seu banquinho para perto de Isaac e continuou. Sabes que as sete notas musicais estão em sete das suas cores. O dó é a nota da cor vermelha. O ré, do laranja. O sol, do amarelo. O mi, do verde. O fá, do azul. O lá, do anilado. E o si, do violeta. Lá, todos os dias são dias da música. E, como percebes, é preciso o trabalho de todas as cores para eu ouvir a melodia que se forma no arco-íris. Olha, é como se fossem sete irmãos, em que cada um apenas toca uma nota. São precisos todos para trabalhar ao mesmo tempo, para se compor a música. E cada vez que um toca a sua nota, a luz da sua cor acende-se no arco-íris e eu traduzo-a com a minha guitarra. Percebeste? Isaac estava encantado. Como aquilo fazia sentido para ele, que tanto gostava de música. Sentiu-se então motivado para uma última pergunta. Senhor, mas a música alimenta-se muito de sentimentos, não só de arranjos de notas, pois não? Pois é, tens toda a razão. E são as cores do arco-íris que nos transmitem os sentimentos bons e positivos. Tu é que não me deixaste continuar. Eu explico-te. A cor vermelha faz-nos sentir amor. Amor por todos nós e pelos animais. O laranja dá-nos a alegria e a força positiva que espalha sorrisos. O amarelo faz-nos sentir felizes, agradecidos e aquece os nossos corações. Com o verde, sentes a esperança e o poder da natureza que equilibra o mundo. O azul torna as pessoas calmas, com a ajuda do poder da água, e permite-nos saber que tudo vai correr bem. O anil traz consigo a saudade que nos permite fazer tudo e para estarmos com os amigos. E, finalmente, o violeta permite que cresça em nós a bondade, a humildade e a delicadeza. E isto é a música. É a música que se tem vontade de entoar sempre que se vem à janela. Isto é estar feliz. Isaac iniciou o regresso a casa com uma certeza. Iria espalhar mundo fora o sentido que fazia agora, para ele, o arco-íris. O arco-íris é o verdadeiro guardião da terra e dos homens. Escola Básica de Santiago. Terceiro ano, turma B.